A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos continuar as nossas devocionais. Hoje, trabalhando com o terceiro capítulo do profeta Jonas, é também o penúltimo capítulo do livro. Trabalhamos o primeiro capítulo, onde toda a problemática surgiu, Deus deu uma missão a Jonas e ele tomou outra direção, e o capítulo mostra as consequências dessa desobediência. No capítulo 2, a oração de quebrantamento de Jonas e o Senhor fazendo com que ele voltasse através do vômito do grande peixe ao propósito da sua missão. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3, que relata a pregação de Jonas em Nínive. São só 10 versículos, mas é um capítulo inesquecível. O próprio Jesus o citou, citou o livro de Jonas, né? O sinal de Jonas. E é um capítulo que nós devemos ter sempre em mente e nos nossos corações para fortalecer a nossa comunhão com Deus. Meus irmãos, nós faremos a leitura devocional de um texto do Reverendo Hernandes Dias Lopes, uma das pessoas que Deus tem mais utilizado no Brasil para o anúncio do Evangelho. E depois faremos a leitura bíblica, uma pequenina nota e os destaques pastorais nós vamos fazendo durante a leitura dos 10 versículos. Antes disso, rapidamente, eu quero lembrá-lo que no nosso blog logos7.blogspot.com, você encontra um acervo enorme de livros, todos ministrados, capítulo a capítulo. São muitos livros, o que dá oportunidade para você fazer devocional, pessoal ou em grupo, durante pelo menos aí uns 4 anos. Você tem material para isso. Claro que o melhor material é sempre você e a sua Bíblia. Esse é o melhor. Mas se você pode ter a comunhão com Deus, com a sua Bíblia, e ainda a leitura de uma outra pessoa, como é o nosso caso, missionária Vivian Lopes, pastora Margarete, a devocional enviada pelo Everson, as minhas colocações pastorais também, isso também colabora para o seu crescimento espiritual. Há um acervo enorme no blog. Não desperdice, há um acervo enorme. Todas as mensagens do WhatsApp, inclusive séries sobre santidade, liderança, um acervo enorme mesmo. E as mensagens do WhatsApp e as mensagens já estão sendo postadas também, as pregações do YouTube. Então você tem ali uma oportunidade de fazer a sua devocional, o seu momento com Deus, através do blog. Está para subir, né? Está para entrar no YouTube a qualquer momento, mais uma palavra, mais uma ministração de mais um alicerce da vida cristã, um tema interessante e por vezes esquecido ou não tão valorizado, principalmente no meio protestante, que é o tema dos anjos, quem são, o que fazem. Então, fica ali uma introdução também, espero que abençoe você. Se o texto chegar, subir para o YouTube ainda hoje, na madrugada, até enquanto eu estiver acordado, eu vou enviar para você, ou mesmo amanhã, durante o dia, no final de semana, quando chegar, eu vou enviar, porque conteúdo nunca é demais. Aí você terá a mensagem e você terá a pregação do YouTube. E você pode escolher qual ouve primeiro, mas ouça as duas, porque uma está trabalhando com o profeta Jonas e o outro está trabalhando com um tema importante na teologia sistemática, que é a angelologia, né? O mistério dos anjos, o ministério dos anjos. E também no YouTube, lembre que há mais 10 postagens. Divulgue para os seus amigos, fica aquele nosso pedido. Não deixe de fazê-lo, participe do anúncio do Evangelho. Nós estamos ministrando a 21 países, provavelmente, né? Três são ou países ou territórios. E você poderá colaborar com essa mensagem, com o anúncio dessa mensagem. Então, vai ouvir o YouTube ou vai ver no blog? Então, participe, essa visualização é importante para a plataforma do YouTube, porque eles percebem, então, é tudo automático, né? E matemático. Então, eles percebem quantos vídeos estão sendo postados, quantas visualizações. Então, assista, assista até o final. Não pare, não. Assista tudo, edifique-se. Dê um joinha, um valeu, que é aquele polegar para cima, tá bem? O like. Gostei, valeu, tudo bem? Joinha, obrigado. Né? Mais ou menos esse é o sentido ali. Aproveite para inscrever-se. Eu desafio a todos e todas avisando inscrever-se num canal do YouTube. Em regra, não paga nada, a não ser quando é um curso que é dado por alguém, ou um canal que tem um outro tipo de abordagem. Quando é pago, aparece um íconezinho se você será um contribuinte. Não é o nosso caso. Nós estamos ministrando a palavra. Então aparece o like, você dê um like, inscreva-se. É só digitar, pôr o seu dedinho lá na inscrição e ative o sininho, você estará inscrito. Isso vai fortalecer mais o canal no YouTube. Depois compartilhe com mais alguém. A nossa maior propaganda virá do Senhor. Nossa maior divulgação vem do Senhor e dos servos do Senhor, das servas do Senhor. Você compartilhando com mais alguém, olha. Vá lá nesse canal, você vai ser edificado. São só 2 meses, mas Deus já tem feito a palavra ser ministrada. E eu creio que essa palavra correrá como um rio em direção ao mar, correrá como a expressão da vontade de Deus, da justiça, da bondade de Deus, e muitas vidas serão alcançadas. Então, repito, dê um like, inscreva-se, compartilhe e deixe um comentário. Pode deixar um comentário de uma linha, duas linhas, né? Gostei, obrigado. Esse tema chama minha atenção. Se tiver alguma pergunta, faça no comentário. Se tiver alguma colocação para acrescentar, pode fazer. Vai ser muito importante para as próximas ministrações. Então, aproveite esse momento. Então, destaco isso mais uma vez: todo dia é nosso único meio de divulgação. Primeiro, é a confiança no Senhor. Segundo, é utilizar um instrumento como o WhatsApp para falar do blog e do YouTube. No YouTube, falar do blog e do WhatsApp. E assim por diante. Divulgando o outro, tá bem? Essa é a nossa única maneira de divulgar, por isso eu faço praticamente todo dia. Tá bom? Espero que você faça a sua inscrição e que a gente, nesse vídeo, depois desse vídeo, tenha pelo menos mais algumas pessoas inscritas e isso vá fortalecendo o canal e o canal fortalecido. Vá sendo melhor posicionado no YouTube e a gente possa tenha condição de continuar pregando a palavra do Senhor e alcançando vidas. Muito bem, vamos fazer a leitura do texto do Reverendo Hernandes. O texto, lembro sempre, é enviado por três pessoas. O irmão Everson, da cidade de Atibaia, é meu primo e irmão em Cristo. Também eu tenho como um irmão da família, mesmo não só em Cristo, como se fosse um irmão mais novo. E ele envia, e há duas pessoas que também. Um irmão e uma irmã que enviam textos para eles trocam essas mensagens e às vezes o Everson então posta dessas mensagens que os três compartilham, tá bom? E eu estou fazendo questão de ler para você porque são mensagens abençoadoras. Diz assim a de hoje: o amigo verdadeiro é aquele que tem coragem de nos confrontar em particular e nos defender em público. Então, se é para fazer o confronto, isso deve ser particular. Em público, nós devemos defender as pessoas para não deixar que elas sejam expostas ou constrangidas de qualquer maneira. Diz assim o Reverendo Hernandes: a amizade, o elo que estreita relacionamentos. A amizade é um dos maiores tesouros da vida. O amigo ama em todo o tempo. Um amigo nos ama o suficiente para nos confrontar quando estamos errados. Ele prefere o desconforto do confronto ao conforto da conivência. O amigo é aquele que chega quando todos já nos abandonaram. Esses são os amigos. Se todos te abandonaram, o amigo continua. O amigo aproxima-se de nós sem interesses secundários. Ele está interessado na sua vida, não em outras coisas. A amizade é um elo que estreita relacionamentos saudáveis. É uma dádiva de Deus. Um presente dos céus, um bálsamo para a alma, um tônico para os relacionamentos. O irmão Everson nos abençoa e nós o abençoamos também e abençoamos a todos os irmãos e irmãs. Louvado seja. Capítulo 3 de Jonas. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez, com essa orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, E assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Olha que interessante. Deus já havia comissionado o profeta e aqui ele diz: vai agora mesmo à grande cidade de Nínive. Não é para ir depois, não é para deixar para depois, não é para daqui a um ano. O tempo que nós temos é o agora. E nós temos que saber valorar, colocar as coisas em ordem na nossa vida. É por falta de colocação das coisas em ordem que nós achamos que todas elas têm o mesmo valor. Isso é uma mentira do diabo. Todas as coisas da nossa vida são importantes, mas elas têm valor diferente. Isso qualquer jovem que está fazendo profissão de fé, ou homem ou mulher, deve ser orientado, ou se já foi, já fez profissão de fé, foi batizado, deveria ter sido orientado que a primeira coisa e mais importante de tudo na vida, mais importante que o esposo, o filho, mais importante que a família no geral, mais importante que o estudo, que o trabalho, mais importante que o lazer, mais importante que até as atividades da igreja, em primeiro lugar está o Senhor, o interesse do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Levanta-te, vai agora mesmo à grande cidade de Nínive. Eu fico estarrecido quando falo para vocês desse movimento que nós estamos buscando fazer renascer, o um movimento da santidade bíblica. Eu fico estarrecido como as pessoas acham que tudo tem um valor igual. Não, as coisas todas têm importância na nossa vida, mas elas têm um valor desigual. Eu vou repetir. Tudo é importante. Você não vai deixar de comer, nem vai deixar de beber, nem vai deixar de dormir, nem vai deixar de trabalhar. Mas as coisas têm valores diferentes. Elas têm uma ordem para ser apresentada na sua vida. E quando a pessoa não coloca as coisas em ordem, a vida dela não flui como Deus deseja que flua. Pelo contrário, o barco desse espírito da pessoa, o espírito da pessoa, o Espírito Santo está testificando no coração da pessoa, mas o espírito da própria pessoa fica como um barco balançando. Vem terremoto, vem maremoto, todo mundo que está ao redor espiritualmente fica comprometido, atinge, aí sim, a falta de colocação de ordem na vida espiritual compromete esposo, esposa, filho, filha, neto, neta, tio, tia, primo, prima. As coisas têm que ser colocadas em ordem. Não é assim na construção de uma casa. Não é assim no local do seu trabalho, onde você não chega e faz o que quer. Tem uma ordem de trabalho. Não é assim na escola ou na faculdade. Você não vai estudar o que quer, quando quer, como quer. Não. Há uma ordem. Em tudo há uma ordem. Quando Deus viu que havia o caos, ele então transformou o caos em sentido. E esse caos transformado em sentido tem um nome, é a palavra de Deus, é o Logos. E essa palavra de Deus deu sentido ao caos e colocou ordem e sustentação no universo. Quando as pessoas colocam tudo no mesmo grau de importância e valor, então o barco delas balança e junto delas vai balançando muita gente. Aí é necessário uma oração de quebrantamento, de dizer: ai meu Deus, de fato, eu, junto com a ideia de considerar tudo importante, comecei a valorar, a valorizar tudo como se fosse do mesmo grau de importância, e com isso meu navio balançou e balança as pessoas que estão nele. Então, em nome de Jesus, a santidade bíblica só vem, você só vai alcançar a intimidade com Deus, só vai poder desfrutar daquilo que Deus tem com mais profundidade no seu galardão no céu, quando você estiver de acordo com a ordem estabelecida por Deus. Então, levanta-te e vai agora mesmo. Eu aproveito para dizer para os irmãos: agora mesmo, hoje mesmo, ouça a palavra agora. Depois, se chegar outra, ouça, ore ao Senhor, ouça a palavra, procure ter uma vida de fruto do Espírito, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas têm que estar em ordem. O fruto do Espírito e o fruto missionário são a palavra de ordem de Deus. É crer em Deus e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Levanta-te, irmão, e vai agora mesmo. Pastor, mas eu não vou pregar na grande cidade de Nínive, nem na cidade de São Paulo, nem em Belo Horizonte, nem na Guanabara, no Rio de Janeiro, nem no Rio Grande do Sul, nem em outros lugares. Você pode sim participar da evangelização dos pequenos vilarejos, as maiores cidades do mundo, através da sua oração. Isso tem que ficar claro. Isso ficou claro para mim nos 4 primeiros anos de saída após a conversão. Qual é o primeiro lugar da sua oração? Qual é o segundo lugar até da sua oração? O terceiro lugar na sua oração? Então você vai estabelecendo ordem para dias de oração. Já compartilhei com vocês. Qual é a ordem depois da oração, a leitura bíblica? Depois a racionalidade, depois a experiência, depois a tradição, depois a revelação da criação. E aí você vai ter então as outras tarefas todas da vida. Você pode gastar, na verdade, 20 horas por dia estudando, trabalhando, dormindo, almoçando, jantando. E pode sobrar para você um pequeno tempo, onde você vai ter 1 hora antes do trabalho, 1 hora no almoço, 1 hora depois que acaba o seu trabalho, 1 hora antes de dormir. Você vai ter menos tempo. Mas se você colocar Deus em primeiro lugar, aí as outras coisas são acrescentadas. A diferença entre um homem de Deus, grandemente usado por Deus, uma mulher grandemente usada por Deus, e um outro, é que ele tem as coisas em ordem, como logos. Ele coloca a ordem no caos. Então, eu estou dizendo a você: não considere tudo no mesmo grau de importância. Tudo é importante na vida. Tudo. Mas nem tudo tem o mesmo grau. Uns têm peso 1, outros têm peso 2, outros têm peso 3, e assim por diante, como aprendemos na época de ensino básico, se chama hoje o ensino, não, ensino fundamental, ensino médio, e na minha época se chamava ginásio, colégio. A gente aprende a isso. Então, entregue-se ao Senhor, mas vai agora mesmo. Ouve essa palavra agora. Chegou um vídeo, ouça o vídeo, veja o vídeo. Ah, não dá para ser agora, vai ter que ser depois do dia inteiro de trabalho. Não tem problema. Mas quando você for ver, coloque diante de Deus e diga assim: Senhor, agora é o tempo separado para ti e ele é o mais importante na minha vida. Porque Deus é o mais importante na minha vida. Deus é mais importante que eu mesmo. Faça esse raciocínio. Deus, para mim, tem que ser mais importante que eu mesmo. Tem que ser mais importante que qualquer vínculo com namorada, esposa, filho, né? Sogro e assim por diante. E as outras coisas têm que seguir essa lógica. Levanta-te, vai agora mesmo à grande cidade de Nínive. Eu estou convocando a todos. Levanta e agora mesmo faça uma oração se você puder. Se não puder agora, mas já tenha no espírito essa motivação. Senhor, salva vidas agora mesmo, santifica agora mesmo, batiza agora mesmo, comissiona agora mesmo, gera discípulos agora mesmo. Mesmo enquanto eu estou estudando ou trabalhando, faz isso, Senhor, para que a tua vontade seja feita do modo como se faz. Eu aprendi um outro princípio de liderança que eu quero repartir com vocês. O grande líder, o líder tremendamente usado por Deus, é aquele que faz o que Deus mandou do modo como Deus mandou. Bom, 50% dessa equação é o faça o que Deus mandou. Jonas não estava fazendo, não. Então, ele fez o que ele queria. Não, não era para fazer o que queria. Nós não estamos aqui para fazer o que queremos. 50% dessa equação é faça o que Deus mandou. Agora, outra 50%. Que é? Faça do modo como Deus mandou. Por isso, todo aquele detalhamento do Pentateuco, do livro de Levítico, do livro de Números, mesmo no Êxodo, em Deuteronômio, há o que fazer e o modo como fazer. Isso é que caracteriza uma grande liderança. Jonas, sem demora, olha só o versículo 3. Jonas, sem demora, obedeceu à palavra do Senhor e partiu para Nínive. No caso dele, ele podia partir sem demora, para a realização missionária. Do ponto de vista da oração, você pode, sem demora, a caminho da escola, a caminho da faculdade, a caminho do trabalho, ou lá na hora do almoço do trabalho, sem demora, obedecer à palavra do Senhor e partir para orar por Nínive ou pelas nossas grandes capitais hoje. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Olha o 3. Olha o 3 dos Hebreus. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade. Irmãos, Deus tem um propósito para cada pessoa, para cada família, para cada igreja, para a sociedade em geral. Deus tem um propósito para a grande cidade, para o vilarejo e para a grande cidade. E qual é o tempo que eu preciso para começar, para realizar essa obra? A extensão de Nínive inteiro é 3 dias para percorrer. Então, em 3 dias, você pode se envolver missionariamente. Por que três? Porque três significa a transformação completa de um decreto de morte numa palavra de vida eterna. Livro de Ester, Ressurreição de Jesus. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: Eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, coisa linda. Ele gastou 40 dias, olha o 40, 4, 40 é 400, é um período de luta, de provação, de deserto, né? E ele teve uma tarefa árdua, um período árduo, 440, 400. Eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída, ou seja, depois de um período de grande provação, Nínive vai ser destruída. Ou você se converte ou não se converte. E Jonas saiu e disse isso. Então os ninivitas creram em Deus. Combinaram um jejum geral. E todo o povo, dos mais importantes e ricos, aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Capítulo 3, versículo 5 é para memorizar. Os ninivitas creram em Deus. Houve um jejum geral. Ricos se converteram. Pobres se converteram. Gente de toda espécie se converteu, porque Jonas obedeceu o que Deus falou, da forma que Deus falou. Então, houve grande conversão na cidade de Nínive. Não duvide, meu irmão. Hoje, se nós tivermos 7 mil pessoas que não se dobram a Baal, que não se dobram ao sistema desse mundo, que fazem uma metanoia, uma mudança de mente, de espírito, de coração, se nós tivermos 7 mil cristãos de verdade, não adianta dizer, ah, eu sou evangélico, eu sou católico. Tem que ser praticante. Tem até esse nome, né? O católico não praticante, agora o protestante não praticante. Não, se você for um cristão de verdade, e orar, e trabalhar, e ajudar a pregar o evangelho, não duvide que as cidades inteiras podem se converter a Jesus. De uma pequena cidade a uma grande cidade, depende do quebrantamento delas. E se elas se converterem, elas vão jejuar. Ricos, os mais simples, os pobres, todos vão se vestir com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Uma palavrinha pastoral aqui também. Conversão sem arrependimento é mentira. Não existe. A verdadeira conversão vem acompanhada de arrependimento. E esse arrependimento dá fruto. Ou seja, traduz, pastor, com uma palavra: mudança de vida. Mudança. Então, eles tiveram a decisão de reconhecer seus pecados e estavam arrependidos, então mudaram. Então, conversão real vem acompanhada de mudança. Quando o rei de Nínive, versículo 6, tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Meu irmão, minha irmã, até o rei de Nínive se converteu. Nós não queremos isso? Pois eu quero lhe dizer e afirmar profeticamente, com o profeta Jonas aqui, que nós podemos ver grandes líderes mundiais se converterem os ricos, se converterem os pobres, se converterem todas as pessoas, homens, mulheres, todas as pessoas se converterem ao Senhor, levantou-se do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas. E então ele proclamou em Nínive, eis que por decreto do rei e de seus nobres, fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Houve uma conversão tão grande em Nínive, foi tão maravilhoso, Foi tão impactante, foi tão real, foi tão notório que até os animais foram convocados para um santo jejum. O rei decretou para os nobres e decretou para todo ser humano, para todo homem e mulher, e decretou para todo animal, para todo boi, para toda ovelha: ninguém come, é jejum. Porque a cidade de Nínive, que tinha sido escolhida já como capital da Síria, estava se convertendo ao Deus único, ao Deus eterno. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, versículo 8. Tanto as pessoas como os animais, irmãos, eles vestiram os animais com vestes de arrependimento. E todos os cidadãos orem a Deus com toda a sua força. Está faltando isso para nós hoje, num crescimento numérico que temos de cristãos, sejam ortodoxos, católicos, protestantes, pentecostais, mas não se percebe isso. Todos os cidadãos orando a Deus com toda a sua força. E não só orando, se mobilizando, divulgando, fazendo isso correr, essa notícia do Deus eterno correr, do Deus criador, do Deus libertador correr como um rio. Todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Está faltando gente contribuir. Cada pessoa abandone seu mau caminho e toda a sua atitude violenta. Irmãos, olha o que é conversão. Todo mundo abandone o mau caminho. O texto não está aqui dissecando e nem está aqui explicitando item por item do mau caminho. E eu acho lindo porque quando o Espírito Santo entra em alguém, ele mesmo convence a pessoa do pecado e ele convence a pessoa a mudar de vida, sair do mau caminho e ir para o bom caminho. Ele convence a abandonar toda atitude violenta, embora aqui esteja havendo um decreto, estivesse, perdão, havendo um decreto. Todos foram convocados a uma veste de arrependimento. Pessoas, animais, cidadãos, orem a Deus com toda a sua força. Cada um abandone o mau caminho, toda atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós, verso 9. Se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Por quê? Eles estavam sabendo que em 40 dias era o tempo que eles tinham para tomar juízo. Ou eles se convertiam nesses 40 dias, ou então o juízo e a ira de Deus viria sobre eles. Então, no verso 9, talvez Deus volte a sua face para nós, se nós nos quebrantarmos, se nós orarmos, se nós nos vestirmos de pano de saco e cinza e tivermos um arrependimento e mudança de conduta. Talvez Deus volte a sua face para nós, se arrependa, acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Versículo 10. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E a Deus ninguém engana, né, irmãos? Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. E atendeu às orações do povo e voltou atrás e não destruiu a cidade que havia ameaçado. Aquilo que aconteceu em outras cidades, em Sodoma, em Gomorra, que é mais conhecido, o juízo que veio sobre a nação de Israel, levando para o exílio, em Nínive, nesse momento, não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque Deus observou tudo quanto eles fizeram. Não é tudo quanto eles falaram, é tudo quanto eles fizeram, como se converteram de verdade do seu mau caminho e abandonaram a violência Então, isso é postura nova, mudança de atitude, abandonar a violência e atendeu às orações do povo, voltou atrás. Deus voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs e que nós tenhamos uma conversão em milhares de Nínives. As pequenas cidades até as grandes cidades, com homens e mulheres, com pobres e ricos, que isso alcance o mais a criança recém-nascida até o líder maior da cidade. Naquela época era a monarquia, né? O rei, mas hoje alcance o presidente, os presidentes. Haja uma conversão real. Isso pode acontecer, pastor? Claro que pode. Para isso que nós estamos aqui. Mas Deus espera que nós sejamos como Jonas. Se nós vivermos como Jonas, nós seremos instrumento de Deus para salvar pessoas, famílias, igrejas, cidades pequenas e grandes, até uma nação. Que Deus abençoe poderosamente, poderosamente, e que a santidade bíblica se espalhe sobre a terra, e que nós tenhamos muito Jonas aí se levantando para pregar em Nínive a palavra do Senhor. Bom, irmãos, eu digo uma última palavra, concluindo: Deus é benevolente e sensível. Anota aqui da BKJA: Deus é benevolente e sensível ao sincero arrependimento, mesmo dos pagãos. E muitas vezes corresponde com generosa misericórdia. Em muitas ocasiões Deus mostrou misericórdia com Raabe, que era prostituta, com Rute, que era moabita, com o filho de Jacó chamado Judá, que mudou completamente a sua história e ganhou um novo coração. Então, Deus corresponde com generosa misericórdia quando o ser humano reconhece as suas maldades e práticas pecaminosas. Nós precisamos reconhecer as nossas maldades e as nossas práticas pecaminosas, cancelando o castigo que nos estava proposto. Agora, eu insisto com você, abandone essa mentira de levantar quatro, cinco coisas que são mais explícitas ao assassino. Assassino. Esse é o pecador. Ah, o ladrão. Ah, esse é o pecador. Ah, o corrupto. Ah, esse é o pecador. Não, irmãos, irmãs, estou falando três aqui, posso falar mais algumas. Normalmente nós escolhemos umas 5 a 10 coisas e dizemos: ah, isso é o pecador. Então, como nós não roubamos, não matamos, não saímos a fazer esse tipo de prática, ah, tá bom, sou um evangélico não praticante, para falar a verdade. Sou um católico não praticante, sou um ortodoxo não praticante, sou um pentecostal não praticante, que não tem nada a ver com o movimento pentecostal de fato. Então eu vou me levando, né? Eu deixo a vida me levar, como diz a canção lá popular. Eu deixo a vida me levar, porque um dia eu chego para Deus, vou dizer para Ele que eu não roubei, não matei, né? Não, transgredi uma dessas 5 a 10 coisas, então isso bastará para Deus. Não bastará. Ninguém engana Deus. É preciso que nós sejamos como Jonas, depois do arrependimento, e durante 3 dias nós saiamos a anunciar para toda a Nínive e ao findar de um período de 40 dias, ou seja, depois de um tempo de tribulação, a grande tribulação que Já podemos estar começando a viver, e ou poderá vir ainda uma grande tribulação. Muitas pessoas, milhares de pessoas se convertam ao Deus eterno, o Criador, o Libertador, o Remidor, o Justificador, o Salvador, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu declaro que Deus hoje vai levantar muitos irmãos e irmãs para serem como o profeta Jonas após o quebrantamento. Ele ainda no capítulo 4 vai dar uma escorregadinha, mas Deus o usou tanto que deixou registrado na Bíblia. Veja, uma cidade inteira, e era uma capital. Depois Jesus vai falar do sinal de Jonas. Então, que Deus levante muitos homens e mulheres segundo o seu coração, e ele faça correr a justiça como um rio, e milhares de pessoas se convertam ao Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consagração, a santificação, o poder do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça. Hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.